beira do abismo. Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este evento muito especial, organizado pelo Ateliê 24 e pelo Tertúlia Letras com Vida. O nosso convidado muito especial é, como já puderam perceber, a Rainha de Inglaterra, não, a Ruizinho. E para aproveitar o facto de termos aqui um convidado muito especial, decidi fazer uma pequena biografia sobre ele. Uma biografia que, vamos todos perceber, conta alguns aspectos que até agora estavam por revelar da vida de Ruizinho. Ruizinho é um extraordinário e raríssimo espécime de mamífero caixa de óculos que encontrou o seu habitat ideal no meio das grandes cidades. Zinc, da família dos Zinciae Lusitanium, tem várias características peculiares que o distinguem de qualquer outro tipo de mortal. Faz os seus tempos livres entre algumas aparições eventuais nos meios de comunicação social, dá aulas e, pasme-se, ainda exercita as pontas dos dedos à frente do teclado a escrevinhar romances. O mais recente é este, que está aqui connosco, o Livro Sagrado da Factologia, que foi logo elogiado pelo governo dos Estados Unidos da América e entrou diretamente no top dos livros de não-ficção. Além das coisas normais que um ser vivo faz pela sobrevivência, Ruizinho ainda se diverte a preparar planos maquiavélicos de controle total do universo e arredores, enquanto passa horas a ser uma diva do Facebook. Para quando o Instagram? Perguntamos nós. Para além disto tudo, Ruizinho foi vencedor de 3 edições consecutivas do Festival da Canção. Ninguém sabia disto porque foi só no duche. Ruizinho, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado eu, Rui Alves da Costa. Rui Alves da Costa, exatamente. Pode ser Rui Alves da Costa, mas cabe Rui Alves da Costa. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é: o que é que o Ruiz encaixa de figurar numa agenda onde estão também 2 grandes nomes da literatura nacional? Falo de Pedro Chagas Freitas e Raul Minhalma. Como é partilhar o espaço com estes 2 grandes vultos? Podia ser pior, podia ser o Lobo Antunes e ter um livro uma montra entre os Rodrigues de Santos e o Dan Brown. Isto é que foi uma respeito à espera de o encravar, mas afinal não deu. Portanto, é isso, não é? Há sempre situações piores. É isso. Pronto, muito bem. Então, passando para outras coisas, já que estamos aqui a falar de livros, há uma citação muito engraçada do Groucho Marx, um dos irmãos Marx, que diz em inglês: "Outside of a dog, a book is a man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read." Traduzir isto em português, se calhar, não fica muito bem, mas pronto. Os livros são o segundo melhor amigo do homem, Ruizinho? Eu penso que sou o melhor amigo do homem, sou o melhor amigo da mulher, sou o melhor amigo de toda a gente, até dos cães, pelo menos os que sabem ler. E dos gatos. Os gatos devem saber mais, há mais probabilidades de saberem ler. Os gatos não leem, os gatos escrevem livros. Quer dizer... Não, e os cães não podem mesmo, porque não têm capacidades para tal. Eu escrevi há uns anos, e agradeço a oportunidade para fazer publicidade, claro, um livro chamado Osso. Exatamente. Precisamente que muita gente achou que nem um cão merecia ler aquilo. Mas o Osso era sobre uma coisa muito atual. Era sobre Guantánamo. Aliás, eu espero que a tradução para francês, que surge em breve, a minha sugestão é que seja Guantánamo by Night, porque não dá para traduzir osso, que é um palíndroma. Ou seja, um palíndroma é uma palavra que se pode ler exatamente igual da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. E o livro saiu, está ali fora, penso eu, com 2 os maiores, porque a palavra osso tem a mesma forma de um osso, se nós pusermos 2 os maiúsculos nas mesmas pontas. E é sobre um interrogatório. É uma peça de teatro, se quisermos, um interrogatório, um interrogador, talvez americano, talvez em Guantánamo, e um interrogado, talvez um terrorista. E depois, eu gosto muito do segundo jogo, porque ouço é também a questão do ouvir o outro. Ora, o livro que era sobre Guantánamo, essa metáfora do século XXI, podia ser agora lançado. O meu editor é muito nabo a fazer promoção, eu tenho que fazer por ele. mas podia ser agora relançado como o primeiro livro sobre a questão catalã. Porque a questão catalã é, mais uma vez, a questão do eu não ouço. Aliás, o melhor amigo da independência catalã é o Sr. Rajoy e a sua secretária, a Sra. Sáenz de Santa Maria, e o melhor amigo da Espanha unida é o Sr. Puigdemont. Portanto, eles se calhar convinha de trocar de lugares. Ou se calhar é de propósito. É? Se calhar é de propósito e não se calhar é de propósito. Até porque o Puigdemont está a ter, não sei se pronuncia assim, está a ter uma postura, a própria cara dele é uma cara mais pachola e calma, que é a cara que deve ter quem tem poder. Quanto mais poder uma pessoa tem, menos nervosa está. E mais simpática e serena pode estar. O Michael Corleone não gritava, falava baixinho. E em contrapartida, o Sr. Rajoy e a Sra. Sáenz de Santa Maria têm um ar furioso de quem está a fazer uma revolução. Portanto, até nisso estão trocados. E, de facto, quer dizer, aqueles dirigentes são os melhores. Quer dizer, a Espanha está-nos a dar razões. Quando eu já não me lembrava porque é que nós não gostávamos de ser espanhóis, a Espanha dá-nos razões. Obrigado, Espanha, e obrigado, Catalunha. Fica aqui o agradecimento público. Passando para temas um bocadinho mais leves, o Rui há pouco disse que há sempre coisas piores, mas mesmo assim eu gostava de fazer esta questão. Entre estas duas situações, qual é que é a piorzinha? Nunca ter ganho o Prémio Nobel ou só falar em si quando alguém se lembra da Noite da Má Língua? Quer dizer, as duas equivalem. As duas equivalem. Eu acho que os prémios são sempre dados à pessoa errada. Até porque o sistema de prémios literários em Portugal é corrupto. Quando eu digo corrupto, não estou a dizer corrupto porque a queixar-me que não me aconteceu a mim. Não, já ganhei alguns prémios literários em Portugal e foi por corrupção. Eu até sei porquê, até não vou contar a história porque embaraçava as pessoas, mas foi tão corrupto como o Sr. Salgado Nogueira ou outras questões. Os prémios literários começam por ser corruptos porque não há objetividade em arte. O que significa que uma coisa que o indivíduo diz, isto é uma merda, o outro diz, não, mas é uma merda encantadora. Quer dizer, é simples. Alguém põe um penico em cima de um pedestal e há uns que dizem, isto é um penico, e há outros que dizem, não, isto é um ready-made. E isso muda tudo, a perspectiva muda tudo. O que acontece é que eu tenho, de facto, azar, porque no ano em que eu faço um livro barroco, eles dizem, não, agora queremos é livros simples e claros. No ano em que eu faço um livro simples e claro, eles dizem, não, agora o que queremos é barrocos. E, de facto, neste meio corrupto, repito, corrupto, em que devia ser tudo preso, porque os júris literários começam por não ler os livros aos quais dão prémios. Um dos prémios mais vergonhosos em Portugal é o Prémio Leia, que este ano até pode ter sido atribuído, como muitos outros anos, à pessoa que merece. Não estou a dizer que a pessoa que o ganhou não o merece. Estou apenas a dizer que o júri que dá o nome não lê os livros. Quem lê os livros é uma sociedade anónima composta por assistentes editoriais cujo nome nunca se sabe quem vai. E para haver um júri, por definição, um júri é como um tribunal da relação do Porto. Tem que haver pelo menos duas pessoas a avaliarem a mesma questão. Quando uma das pessoas, um juiz, é o que faz o acórdão e o outro juiz assina, ai, ali na diagonal eu estava com prazer de escolher meus vídeos. Isto é corrupção. Porque das duas uma, ou basta um juiz, ou se há um júri com dois ou três, então é porque é importante que haja esse confronto de cabeças pensantes e de cabeças que sabem ler. Ora, como há tantos livros, na maior parte dos prémios literários, a certa altura as pessoas dizem, tem pá, 200 livros, 200 livros vezes 200 páginas, nós não vamos conseguir ler esta porra. E então o que acontece é que começa logo aqui a corrupção. Corrupção é quando as pessoas podiam ser competentes e decidem ser incompetentes. E ao aceitarem ser membros do júri literário, estão a aceitar ser incompetentes. Eu era júri do Prémio de Conto da FNAC durante alguns anos. E também até o ano em que, era isso. Do livro, de prosa. Até o ano em que, de repente, eles decidiram não só fazer o prémio para contos, como aceitar tudo online. O que significa que eu percebi, atempadamente, posso usar este advérbio, criado no Parlamento, eu decidi, a certa altura, disse, pá, calma aí, eu não vou conseguir ser competente. Ou seja, eu não vou conseguir sequer ler os livros, ler os contos. estes tipos estão-me a meter numa malhada. Depois disseram, epá, mas alguém lê por ti, depois vem uma triagem. Mas haver uma triagem para alguém que não dá o nome é errado. As pessoas, quando gastam dinheiro em enviar o livro, e enviar o livro para o primeiro leia, custa dinheiro, custa, é um investimento grande, e a pessoa fica ali na expectativa, porque se uma pessoa só concorre para ganhar, e depois muitas vezes é defraudada, e de repente descobre que dos 300 ou 400 livros que concorreram, alguns deles enviados com custos do outro lado do Atlântico, de outros países, depois descobrem que só 10 livros, às vezes nem 10 livros, chegam ao pomposo júri que achou que aceitou fazer de fachada. Aceitou fazer de frontman. Pode ser o Manuel Alegre como presidente, pode ser o Pacheco Pereira, pode ser. É geralmente um tonto qualquer que acha que ser senador num país da treta vale alguma coisa. E o que acontece é que isto é errado, isto é defraudar as pessoas. Mas, quando as pessoas todas dividem os livros, é muito livre, olha, ó Rui, eu confio na tua honestidade. Tu levas uns 30, eu levo uns 30 e assim facilitamos. A verdade é que o livro só é avaliado por um júri se nós lemos os mesmos 30 livros. Aí há contraditório. Há duas opiniões subjetivas, mas pelo menos há duas opiniões subjetivas honestas. Os dois somos grandes leitores, os dois somos pessoas firmadas na sociedade, os dois não fomos ainda acusados de assédio sexual em 1980. Ainda. Tu não vais ser porque não eras nascido, mas eu arrisco-me. Quer dizer, posso ser o Kevin Spacey português, se não ponho a pau. Mas o que acontece então aqui é simplesmente isso, é que não há condições para ser honesto e as pessoas acedam a participar numa fraude. E depois, por preguiça, eu até desconfio do teu gosto. Mas eu não vou confrontar-te e dizer, deixa-me lá ler os teus livros, que dá trabalho. E assim lá vamos cantando e rindo, aceitando tudo. Mas, em Portugal, o plágio compensa. Eu no outro dia descobri que uma pessoa que plagiou, eu estava todo contente por ir fazer um prefácio para uma coisa importante, e descobri que, a seguir, para outro livro, convidaram uma pessoa que foi apanhada a plagiar. Só que há pessoas que, quando plagiam, são feias e más e castigadas para o resto da vida, como a Clara Pinto Correia, e há outras que passam de espinho da chuva, porque têm amigos. Portanto, Portugal. Hoje vamos estar a lavar roupa suja, não é verdade? Sempre. Muito bem. Enfim, estas são as únicas oportunidades que eu tenho de, por um lado, me fazer ouvir, ter um microfone à frente. Ou depois, se eu lavar roupa suja, isto aumenta o teu podcast. É a única forma de termos audiência hoje em dia. Sim, em vez de sermos 10 pessoas, somos 20. Acho que faz sentido. Mas, pegando na questão dos prémios, para quem não sabe, o Rui Zinck dá aulas numa unidade curricular denominada Literaturas Marginais, na FCSH, que são, lá está, as literaturas que não costumam estar nos pódios dos prémios ou da crítica literária. E no ano passado nós vimos uma pessoa completamente inesperada ganhar aquele que é tido como o prémio máximo da literatura, o Bob Dylan. Eu acho que foi uma tentativa de uma academia bastante conservadora e que lá está bastante duvidosa de tentar mostrar que conseguia ser rebelde. Uou, somos todos espetaculares. E eu gostava de perguntar ao Ruizinho se acha que será possível algum dia termos o Nobel atribuído, sei lá, ao Alan Moore ou ao Neil Gaiman, ou se é mais provável Pedro Chagas Freitas receber primeiro. Já esteve mais longe. Eu não gosto de bater no ceguinho, portanto não... Podemos continuar. Eu adoro bater no ceguinho. Um ceguinho é a pessoa ideal para uma pessoa bater. Mas é que tu não estás a bater. Ao dizer várias vezes o nome do Pedro Chagas Freitas, estás a promovê-lo. Exatamente. Estás obcecado. Portanto, apaga. A menos que queiras promovê-lo. Não. Mas eu tenho outros nomes, mas é mais para frente. Mas não é um rival, não é isso. O Alan Moore ou o Neil Gaiman, eu sinceramente... Gosto do Neil Gaiman, mas não o respeito. Aquilo é fantasia a mais, é pasticha a mais. Eu divido os artistas, daqueles bons, entre os tipos que tentam mudar as coisas estruturalmente, rasgam qualquer coisa e o livro passa a ser um livro necessário, que depois, a partir do qual florescem muitos outros, livros, variantes, livros que inspiram, e os outros que não são, que são bem feitos, são muito bem esgalhados, mas pouca coisa ali há de novo. Eu gosto do Neil Gaiman, mas acho que ele não diz grande coisa de novo. O Alan Moore tem dois ou três textos que são fundamentais para a cultura popular, erudita, baixa, alta, do século XX. Portanto, o Watchmen toda a gente leu os Watchmen, aliás, o filme dos Watchmen parecia uma coisa, além de ser mau, porque é um filme estúpido, é um filme onde o tipo presta atenção ao acessório em vez do essencial. Fica fascinado com as coisas visuais, quando as coisas visuais lá, as cenas de porrada são só para entreter. A questão é outra. Mas o Watchmen parecia tão velho o filme, porque o filme foi feito muitos anos depois do livro, 30 anos depois do livro, e entretanto houve uma série de produtos, na alta cultura, na baixa cultura, no livro, no disco, na cassete pirata, na TV, que todos eles foram aprender fizeram variantes sobre os frutos do Watchmen. Então, por exemplo, o Hancock, que parece muito mais para a Frentex do que o Watchmen, que foi feito antes, mas na verdade foi feito depois do livro. Até, por exemplo, um livro que ganhou o Pulitzer, que é o mais sério prémio literário americano, há uns anos, A Breve Vida de Shangau, agora falha-me o nome completo, mas é um livro, um romance muito interessante. Todo esse livro usa como matriz, usa como massa para a pizza, o Watchmen. A influência que eles tiveram, até em filmes do Stallone, a influência que os Watchmen tiveram é enorme. O Joker, acontece uma coisa muito chata para mim na banda desenhada, é que, sobretudo na banda desenhada americana, é que é retirada a autoria e também o dinheiro aos autores. Isto é, se eles não se põem a pau, eles estiveram apenas a trabalhar numa fábrica. E tudo o que eles fizeram é dos outros. O que faz com que o Frank Miller não seja acreditado em filmes que usam, por exemplo, os filmes do Punisher, que usam todas as ideias do livro do Frank Miller, mas depois ele não é acreditado, e o filho da puta do realizador aparece a dizer: ai, foi uma ideia que eu tive no Dush. Muitas vezes não é por desonestidade, é porque o estúdio diz: opá, vais ter que dizer que tiveste a ideia no Dush. Mas isto não fui eu que tive a ideia, isto foi o Alan Moore que teve a ideia há 20 anos. Epá, mas só os geeks, só os nerds, só os viciados em banda desenhada e os alunos virgens do técnico é que sabem que a ideia é dele. E, portanto, tu, o que importa é que agora nós estamos a trabalhar para milhões, portanto, tu vais ter que aparecer como um inventor. A mim magoa-me muito. Mas o Bob Dylan, de facto, não ganhou porque era da literatura marginal. Ganhou porque era americano e branco. O Leonard Cohen tinha o azar de ser canadiano. Pois. O Chico Buarque tem o azar de ser brasileiro. É uma vergonha para a Academia Sueca não ter dado ainda o prémio a um único brasileiro. E isto não é uma inferioridade para a literatura brasileira. É uma inferioridade para a Academia. Exatamente. Quando há uns anos um senhor fez um livro baseado, um canadiano, está aqui na FNAC, foi um sucesso, ganhou o Pulitzer também, o Ian Martel, com um livro sobre um rapaz indiano que atravessa o Pacífico com um tigre. A Vida de Pi. Acontece que o livro é muito parecido com um livro que foi publicado nos Estados Unidos em 1982, de um escritor mau brasileiro, o grande Moacir Clear, mau nas palavras do Ian Martel ao início. E que, de facto, a ideia do Ian Martel é original, é fabulosa. Foi ela que fascinou o júri, as pessoas ficaram fascinadas. Ah, que ideia incrível, que poético, um rapaz atravessando o Oceano Pacífico com um tigre. Ai, que giro! É o Calvin e Hobbes, basicamente. Isso mesmo. O que o Moacir Clear tinha feito 30 anos antes era diferente. Era um rapaz atravessando o Atlântico com o leão. Mudou o gato só. Mas o Moacir Clear esteve em Portugal há uns anos, antes de morrer. Eu não quero fazer uma associação direta entre as duas coisas, mas não há coincidências. E ele disse, contou a história, ele disse: bom, eu acho que cada escritor que escreve em português devia ter o seu plagiador americano. Porque o meu livro estava fora do mercado e, graças a esta polémica, eles dizem polémica, voltou aos escaparates. Só uma ressalva, já que fiz publicidade a pessoas que, lá está, não têm assim tanto talento para tal, dizer só que do Neil Gaiman, aqui na FNAC, está disponível na íntegra a série Sandman, que eu acho que é uma grande saga de uma desenhada. E do Alan Moore acabou de sair, finalmente, a tradução em português do Inferno, From Hell, também uma das grandes obras dele. E o Watchmen também está disponível. Bom, acabando o momento de publicidade, nós estávamos a falar de BD. O Gaiman, Neil Gaiman, é easy listening. Depende, muito bom easy listening. Dos casos, é parte para caraca. Enquanto que o Alan Moore, no seu melhor, é mudança de paradigma. Sim. É a velha história, tu sabes, daquele filme, agora falha-me o nome, mas é sobre a cena de Manchester. Sim. 24-hour party people, sim, em que a certa altura o fulano começa a dizer, bom, tudo isto da cena de Manchester começou com um concerto dos Sex Pistols, que mal sabiam tocar, mas que tiveram uma importância fundamental para a música. E o tipo disse, foi num salão de bombeiros, estávamos lá apenas 9 pessoas, mas cada uma delas criou uma banda. E depois começam a seta a apontar, olha, estes criaram o Joy Division, estes criou o Siouxsie and the Banshees, isto é, não estava muita gente na sala, mas dali surgiram bandas que depois tiveram salas cheias. E isso é maravilhoso. Agora, falando do seu mais recente livro, eu queria só pedir desculpa porque este exemplar é meu, está um bocadinho estragado. Não foi à Urban ontem, está só um bocadinho, pronto, vicissitudes de andar na mochila de vez em quando. Mas eu gostava de perguntar, porque é um livro que lida com o maravilhoso mundo dos factos alternativos. E eu estava a perguntar, ele só começou a ser construído depois da ascensão de Donald Trump ou a ideia já vinha a rememorar há muito tempo na sua cabeça? Essa é a minha tragédia. O livro foi feito, começou a ser feito há 3 anos e eu não inventei a questão da pós-verdade. A pós-verdade e o facto, a negação dos factos, o spin já existe há muito tempo. Ou seja, recentemente começa a estar na moda a pós-verdade e começasse um termo técnico quase. Mas a ideia de ter alguém na equipa que ajuda a mudar o problema, que ajuda a mudar a atenção, isso já existe há muitas décadas. Quer dizer, é o caso do Bill Clinton, que é acusado de um escândalo sexual e no dia seguinte bombardeia a Sérvia. Quer dizer, isso acontece. Há, aliás, um livro maravilhoso de um senhor chamado Larry Beinhart, não sei se está publicado em português, chamado American Hero, e que deu o filme O Egg the Dog, Manobras na Casa Branca. Isso estava a pensar para O livro é muito melhor que o filme, mas não tiveram coragem de fazer o filme à maneira, porque o livro diz, a tese do filme é que há um escândalo que vai ser revelado daí a 2 dias, e é chamado um homem, um spinner, um homem para criar uma manobra. E ele cria uma guerra, a melhor manobra de todas. E o que é? Não há, a melhor forma de apagar uma dor que tens no pé é dar-te com um martelo na cabeça. Deixa-te prestar atenção à dor no pé, juro-te, sério. Um dia foi-me falar comigo e eu resolvo o problema. Não melhor pode. Que um médico. Mas o que acontece ali naquele filme é que eles inventam uma guerra com a Albânia, que é um país que, do ponto de vista americano, nem ninguém sabe onde fica. Mas, no livro, o que ele está, a tese do livro é muito engraçada, é dizer que a guerra toda, a primeira guerra do Iraque, foi toda uma encenação feita pelo Spielberg. E é muito mais engraçado. O livro é uma maravilha. Portanto, a questão do manobrar, digamos que existe desde a antiga Roma, pelo menos que nós sabemos que existem manobras, conspirações, todo esse jogo de política. Depois temos o grande livro, que é o Príncipe do Maquiavel, há 500 anos, que é um livro que toda a gente devia ler, porque é muito divertido. E o livro tem esta ambiguidade estranha, que é, o livro é para ensinar os príncipes deste reino, os Passos Coelhos, os Costas, etc., a manipularem as massas, as pessoas, ou é para ensinar as pessoas a defenderem-se dos príncipes deste reino? Eu acho que, na verdade, o Maquiavel não era um maquiavélico, não era um cínico. O Maquiavel, na verdade, era um rebelde que estava a fazer aquilo que um livro deve fazer, que é ajudar as pessoas a terem um instrumento para se defenderem dos outros. Agora, aqui há um momento em que, a certa altura, eu digo, olha que ainda vamos ter o Trump a ganhar. E isso foi escrito antes do resultado das eleições, só que o livro era para sair em setembro e acabou por sair só depois. Então seria um livro profético. Não é que fosse uma grande profecia, porque acho que metade do mundo não era. Não é uma profecia. Eu tirar a moeda ao ar e é como fazem os astrólogos todos os anos. Todos os anos vão falar com os astrólogos, eles vão dizer, este ano vai acontecer isto, mas ninguém vai, no dia 31 de dezembro, verificar se a abelha Maia, se ela acertou ou não acertou. Portanto, é muito engraçado que em Portugal, basta, em Portugal e no mundo, cada vez mais, basta anunciares uma coisa, porque cada vez menos há jornalistas que vão verificar se ela aconteceu ou não. E isso é espantoso mesmo nos jornais. Eu lembro-me de há muitos anos, que ia haver um escândalo qualquer com um governo, que era apoiado por um jornal, e no jornal, que era apoiado por um senhor, que depois se tornou consultor do presidente, na primeira página era um jornal que tinha. Eu lembro disto, porque eu guardo essas coisas, era Colégio Militar vai ter fardas novas. Esta era a manchete naquele dia. Breaking news. É. Falando ainda do livro sagrado da Factologia, eu acho interessante o... Não diria que é uma obsessão, mas eu sei que o Rui tem um grande interesse pelas distopias. E, em parte, podemos dizer que o Destino Turístico é mais ou menos uma distopia, a Instalação do Medo também. E aqui, além de também fazer a sua cota parte de fantasia, que afinal não é assim tão fantasiosa, que é um pouco a base das distopias, ainda vai buscar referências bastante óbvias à Laranja Mecânica de Anthony Burgess. Como é que isso foi assim, só apeteceu-lhe naquele dia? Apetece-me. Agora este é o momento erudito, portanto, quem não se interessar pode ir embora. Laranja Mecânica não ou então quem está a ouvir, volta daqui a 5 minutos. Este é o momento, há sempre um momento em que uma pessoa cita o Jorge Luís Borges, e este é o momento. O Jorge Luís Borges tem uma frase em que ele diz mais ou menos isto: quando eu estou a escrever, eu descubro, penso que estou a escrever uma coisa original e depois descubro familiares. Há escritores que ficam chateados com isso, eu fico contente. A mim acontece muito quando estou a escrever uma ideia que eu acho que é única no mundo, à medida que eu avanço nela, e depois quando releio e releio e releio antes de publicar, nota a diferença entre profissionais e amadores. É que os amadores ficam contentes com a primeira porcaria que escrevem, os profissionais leem o que escreveram. Não dão esse trabalho só para os outros. Então, quando estou a reler, eu começo a descobrir que muitas daquelas ideias têm familiares, têm primos. Primos que podem ser coisas que eu já tinha esquecido, tinha lido. Coisas que vêm à baila, coisas que vêm à rede, pequenos embriões que estavam cá. E, no meu caso, eu não fico muito contente disso acontecer, mas não tenho vergonha de o mostrar. E muitas vezes até faço pós-fácios, notas de autor, onde digo aquelas que identifiquei. Neste caso, a nota do autor faz parte do livro, portanto, não usei desta vez para falar da familiaridade, mas há uma página qualquer em que eu dou mesmo claramente a dizer, olha, isto tem a ver com a Laranja Mecânica. E a Laranja Mecânica é um filme muito importante para a minha geração. Começou por ser um filme muito importante por causa da primeira parte, que é a parte da porrada coreografada, e é um bocadinho um filme perigoso, e foi considerado um filme perigoso porque as cenas de porrada, de violência, eram muito sedutoras. Aliás, devo dizer que quando uma pessoa está a bater é bastante agradável. Quando a pessoa está a apanhar, não tanto, mas há uma sedução. Pensava que era ao contrário. É, por exemplo, o primeiro filme, se vocês forem ao YouTube, é o filme onde vemos aquela cena da ponta e mola. No outro dia, a minha tradutora para Bengali, Rita Rey, estava-me a perguntar, sim, porque eu sou o escritor português mais publicado em Bengala e no Bangladesh, portanto, ficam a saber isso. Se um dia aparecer no Trivial Pursuit, qual é o escritor português mais publicado em Bengala? Saramago, Lobo Antunes, Pedro Chagas Freitas, ou Vizinho, já sabem, sou eu. Mas ela perguntava-me, ouve lá, o que é isso de faca de ponta e mola? Porque um bom tradutor pergunta, um mau tradutor sabe tudo, fugir desses tradutores. Agora ela perguntou o quê? E eu aí expliquei-lhe, mas depois fui ao YouTube e encontrei a ligação e mostrei-lhe a imagem, que é aquela cena, uma cena do Laranja Mecânica, que o tipo está assim. E isto é muito sexy. É pouco prático. Quer dizer, é melhor ter uma faca mesmo, ainda por cima que a mola varia-se. Depois não espeta, é uma chatice. Depois vocês têm que dizer ao adversário, espera aí, mas pronto. Mas a faca de ponta e mola é muito sexy e a violência da primeira parte do filme é muito, muito sexy. E depois, mais tarde, eu percebi que a parte interessante do filme era a segunda, que é a parte do tratamento forçado e a questão de se o Estado deve ou não vingar-se de quem fez coisas sádicas, se o Estado tem direito a modificar a personalidade da pessoa, se o criminoso, quais são os direitos do criminoso, etc, etc, etc. E depois eu fui ler o livro. E o livro, de facto, é um livro difícil de traduzir, porque a piada toda do livro está na linguagem. Na linguagem. E a linguagem o quê? É muito simples. Ele, o Anthony Burgess inventou uma linguagem que o narrador fala, o Alex fala, e que é uma mistura de russo, que ele conhecia, com o inglês. Então tem coisas, até porque há uma grande comunidade russa em Londres, como toda a gente, muita gente perceberia, e ele diz, vamos beber o nosso leitinho vigoroso, que é uma espécie de cocaína do futuro, e eles dizem, vamos beber o nosso moloco. E depois, em vez de dizer, eu estou com os meus amigos, eu estou com os meus drucos. E o que eu fiz aqui foi uma mistura de essa linguagem da Legend Mecânica, a inovação do Joyce no livro mais difícil dele, que é o Finnegan's Wake, e esse clássico da literatura mundial chamado Strumpf, que agora foi, por causa dos americanos, virou-se Murph, que é uma coisa estúpida. Já há umas décadas, acho eu. Mas é estúpido. Kayaks também passou a chamar-se Murph, exatamente. É. Falar nos Smurfs, ou Strumpfs, ou Pitufos, como se chamam em Espanha. Pitufos parece pantufas. Estava-me a lembrar, houve uma altura em que saiu um estudo qualquer em que dizia que os trunfos viviam numa sociedade comunista e, por falar em interpretações assim peculiares dos livros, não sei se o Rui há pouco tempo viu que um dos grandes clássicos da literatura americana, que é o To Kill a Mockingbird, que fala de questões como o racismo e a escravatura e etc., foi um livro proibido no Mississippi, ou seja, foi retirado das listas de leitura obrigatória do Mississippi por ter... e estou a citar, linguagem demasiado elaborada para as crianças. E eu gostava, primeiro, acho engraçado ter sido no Mississippi, porque não é um estado nada ligado à escravatura, nem ao racismo, nem nada. E gostava de perceber como é que vê estas coisas a acontecer nos nossos dias. Eu não me desagrada, porque eu ao contrário de ti, Rui Alves da Costa... Alves de Sousa, porquê é que eu te chamava? Eu pensei que estava a acusar. Não, já antigamente eu te chamava sempre Alves da Costa, porque é uma chatice, Alves de Sousa. Não faz mal. Amigos na mesma. Amigos na mesma, pois. Podes-te enganar o nome um par de vezes, se quiseres agora, como vingança. Mas eu nasci em ditadura. Vivi 13 anos da minha vida durante o fascismo. A palavra é mesmo esta. Tive familiares presos. Isso afetou a minha vida. Ou seja, afetou a vida da minha mãe, logo afetou a minha vida. Quer dizer, a minha mãe e o meu tio, quando tinham 80 e tal anos, eles estavam os dois à minha frente, dois velhotes. Estávamos a almoçar, estavam os dois velhotes de repente, e a minha mãe começa, e o meu tio diz, olha lá, quando o paizinho foi preso, tu tinhas 13 e eu tinha 12, não era? E a minha mãe teima e diz, não, quando o paizinho foi preso, eu tinha 12 e tu tinhas 11. Não. E andaram para ali numa teima. E eu fiquei assim fascinado que eu disse, estes dois velhos estão ainda presos no momento que finiu a vida deles, quando eles tinham ou 10 anos, ou 11 anos, ou 12 anos. Ficaram presos ali. Houve uma amputação. Como acontece com uma criança que é violada e que fica amputada. Fica com o futuro todo constrangido. Portanto, eu cresci nesse meio, eu cresci com uma hipersensibilidade à ditadura, com um pó a tudo aquilo que aquilo representava e ao politicamente incorreto, ou politicamente correto, ou politicamente fascista, que eram aqueles livros infantis, que era toda, que era a censura, que era aquela sociedade, que era a PIDE. E choca-me muito, mas eu vi isto, porque eu morava por cima do Recio, que logo no dia 25 de Abril, houve dois fenómenos incríveis em Portugal. Primeiro, deixou de haver fascistas. Toda a gente, até os speeds, queriam inscrever-se no PC. Era uma alegria. Segundo, toda a gente era desde sempre democrata, só que discretamente. E a terceira coisa foi que no dia 26 as pessoas começaram a protestar a dizer isto não é democracia nem é nada. Isto já não é democracia. Que é como, por exemplo, agora o mundo do PSD, isto agora não, é uma ditadura de plano correto, os jornais são todos de esquerda, as TVs, quer dizer, não sei em que mundo é que eles vivem. Mas, de facto, há gente a protestar. Ora, é ridículo aquilo que tu contaste, é ridículo que no Mississippi, of all places, agora estejam a censurar o Mark Twain, estejam a censurar a Harper Lee, estejam a censurar livros porque não têm a linguagem certa e que haja esta ditadura de plano correto. Mas eu vejo isto como vejo com o sorriso infantil, com que vejo as greves, muitas delas tontas, no ano 74 e 75. como é normal, quando o barco está muito inclinado para o outro lado, quando finalmente aquilo dá demasiada volta. É uma reviravolta em que há também um exagero. É como a história do assédio sexual. Eu acho um exagero o assédio sexual, as acusações, qualquer uma pessoa olha para... Acho um exagero. Mas a verdade é que este exagero vem contrapor milhares de anos de exagero. Não sei quem é, mas pronto, mas disse-me a Deus e eu sou educado. Mas o milhares de anos em que isso, eu digo milhares de anos, mas em tempos recentes, décadas e décadas em que isso era norma. Ou seja, desde a escravatura, vocês vejam um filme chamado Antiga Roma, em que uma pessoa que pode dispor do corpo do escravo, bom, se isso não é assédio, onde é que está o assédio? Portanto, é o assédio levado ao extremo. É a violação legal. Quer dizer, a escravatura brutal em período de guerra, a escravatura brutal na Europa, no século XX, não foi há 30 anos, foi hoje, é fresquinho. Até o cardeal Ratzinger, que ainda está vivo, foi da juventude hitleriana. Tinha 16 anos, mas foi da juventude hitleriana. O que significa, não vou culpá-lo por ser, pode ser, pelos vistos, pode ser Papa, tendo sido da juventude hitleriana. Já se tivesse sido o PC, se calhar era mais difícil, mas a verdade é que foi. Ou seja, está fresco. Há pessoas vivas, de tempo em que as pessoas eram maltratadas e tudo mais. E nos anos 40, 50, 60, 70, 80 em Portugal, o assédio era normal. Nas faculdades, quer dizer, a maior parte das pessoas seria virgem se não houvesse alunos ou alunas para comer. Quer dizer, isto era uma prática tolerada. Os políticos faziam livros, quando um Giscard d'Estaing um dia fez um livro sobre o que é que foi o romance. Um político importante, eu, que conhece uma jornalista ambiciosa, ela, mais jovem, e os dois têm um amor tórrido. O usar o poder para ser sedutor era uma prática normal, ok? Portanto, neste momento, há uma espécie de caça às bruxas. Há um exagero, mas eu vejo esse exagero com o sorriso nos lábios de quem diz opá, é um período de carnaval. E neste caso, o politicamente correto, eu sou, se calhar, a única pessoa em Portugal e no mundo que gosta do politicamente correto. Gosto. Porque quando eu vejo uns tipos que dizem esta ditadura agora do politicamente correto, eu vejo sempre um sacana de um fascista escondido que nunca protestou quando havia mesmo ditadura, nunca protestou quando havia mesmo perseguição, estava caladinho. Vejo um sacana que estava muito bem com aquela paz. Ok, calma, pronto. Mas acho que estamos a falar de, pelo menos o Rui falou do Mark Twain, eu acho que é um caso, são dois casos um bocadinho diferentes, porque a Harper Lee escreveu um livro muito, décadas depois do suposto fim da escravatura e onde as coisas estavam um bocadinho a mudar, é um livro bastante pacifista e que acho que não deixa isso em dúvida. Sim, acho eu. Já o Mark Twain, nós não estávamos lá e provavelmente se calhar a sátira é feita de uma maneira que pode ser um bocadinho mais ambígua, não é? Quer dizer, são dois casos diferentes. Agora sou eu que não percebo essa distinção. Não percebo mesmo. São de contextos diferentes, quer dizer. Claro, eu acho que é mais compreensível as pessoas censurarem o Mark Twain do que censurarem a Harper Lee. Okay. Não digo que o faria, mas que compreendo porque as pessoas podem achar que pode não ter uma leitura, pode ter mais do que uma leitura, não okay. sei. Okay. Estou a dizer isto do meu alto da minha ignorância e dos meus não, isto é uma entrevista muito democrática. Primeiro eu enterro o meu e depois enterro o teu. Continua. Eu estou a gostar. Já acabei. Então, vamos falar de uma pessoa bastante corajosa e de que o Rui gosta muito. Estou a falar do José Vilhena, que um dos grandes humoristas de tudo em Portugal, não só da literatura, e que tem vindo a regressar às livrarias graças à Éprimatur, que tem vindo a lançar vários livros dele. O último tem um título curioso, O Filho da Mãe. É o livro que reúne a trilogia que traçou definitivamente os contornos do homem português e da senhora sua mãe. Eu acho que é um título delicioso. E porquê é que, para o Rui Zinck, este autor continua tão importante e tão atual e acho que não pode sequer ser censurado de alguma maneira, porque senão isso poderia conotá-lo à forma como ele era censurado no antigo regime, não? Sim. E há aí uma pergunta? Ah, estava a perguntar porque é que acha que ele continua tão importante e tão atual? o importante e o atual, qualquer pessoa, qualquer escritor continua importante e atual enquanto houver leitores que o achem. Quer dizer, isto é. É essa a maravilha da arte, é que pode sobreviver, se houver interessados, sobrevive à morte física do autor. E no, neste caso, o Villena foi. Ou seja, o Villena tem um lugar histórico muito importante. Foi a única pessoa que, antes de Vicegril, fez humor escrito, regular e com forte carga política. Foi o autor mais censurado pelo Estado Novo. Facto. E eu lembro uma vez um tipo do Expresso a telefonar-me a dizer: olha, eu fiquei surpreendido ao ver isto. E eu disse: olha, você ficou porque é parvo. Quer dizer, a parte do é porque é parvo, só pensei, porque não se deve nunca ofender as pessoas do Expresso. Têm poder, ok? Mas disse: ai, olha, não é uma grande surpresa. Mas o Villena era mal. O Villena era fascinante, porque era uma espécie de Clint Eastwood da literatura portuguesa. Era o mesmo cavaleiro solitário, isto é, não estava integrado em nenhuma das seitas que ainda hoje mandam no negócio cultural português. Não estava ligado nem ao poder do PC, nem ao poder do PS, nem à maçonaria, nem ao PUSDEI, e isso é fascinante. E era autor, era ilustrador, era o capista, e era o próprio distribuidor, e era o próprio proprietário dos livros. Portanto, ele criou uma indústria que se aguentou financeiramente durante bastante tempo, porque percebeu que não podia depender de ninguém. E os seus livros eram muitas vezes populares, eram muitas vezes muito esgalhados à pressa, eram sobretudo aventuras pícaras, e ele fez sobretudo livros, fez cerca de 70 livros antes de Cirilo, é uma quantidade enorme, porque havia uma coisa perversa na ditadura do Estado Novo. Era tão pérfida que a dada altura não censurava os livros. Censurava a imprensa, censurava a TV, censurava o cinema, censurava as artes com impacto popular, mas os livros, eles diziam: epá, tão pouca gente sabe ler, não precisamos de censurar, fazer censura a priori, basta fazer censura a posteriori. Basta ter sobre a cabeça do editor a ameaça de que os livros podem ser apreendidos. Mas é pérfido, e é um indicador da perfídia e da inteligência do Estado Novo, a ideia de não haver censura prévia para os livros. Ora, para as revistas, que era o que o Villena queria fazer, havia. Então o Villena começou a fazer livros com espírito de revista para poder fugir à censura. E ele tem a mais bonita definição de censura que eu ainda hoje conheço, que é esta, e que se aplica completamente aos mídias portugueses. Censura é a arte de separar o trigo do joio a fim de publicar o joio. Ah, era para eu dizer alguma coisa para me enterrar. Peço desculpa. Estou a brincar, obviamente. Mas para não ficarem com má impressão minha, não tenho tendências fascistas nem nada, e pronto, não queria entrar por aí. Mas queria só terminar com um pequeno desafio. Gostava que o Rui completasse a seguinte frase: numa noite, E.L. James, Paulo Coelho e José Rodrigues dos Santos entram num bar e... Entram num bar e quem é que lá está? Não, eu estava a dizer que podia acontecer qualquer coisa. Mas quem é que lá está? Vamos ver, vamos fazer isto também. Quem é que lá está no bar? O taberneiro e... O taberneiro e... Não, mais o quem? Barista, neste caso o barista e pessoas que não são escritores, acho eu. Ok, então vamos lá recapitular. Portanto, eles entram num bar... Complica tudo. Eles entram num bar e só uma pergunta. Estão lá os seguranças... Podem estar. Os seguranças. Epá, então eu pago para ver dois deles levarem uma carga de porrada. Só dois? E juro que vou ser testemunha deles do tribunal, fazer aquela coisa que... Seu doutor juiz, eu vi, eles estavam sossegados num canto. Ok. Ainda temos tempo. Eu estava a olhar para o relógio, mas temos algum tempo. Ah, é? Sim. Não, temos 10 minutos à vontade. Então, o que é que tem lido ultimamente? Ah, mas estava mesmo a terminar? Estávamos, podemos falar mais um bocadinho. Então terminamos. Não, diga-me já agora o que é que tem lido ultimamente. Alguma sugestão aqui para a nossa plateia, já agora? Tenho várias... Se quiserem, vamos por aí. Ora bem, eu tenho a ver aqui, eu ando a ler. O que é que eu ando a ler? Eu ando a ler, olha, li no outro dia um livro, já agora faço propaganda, da Jumana Haddad. Eu fui a um congresso na Gulbenkian que era Mulheres nas Artes, percurso de desobediência. E foi uma coisa muito bonita, acho eu. Teve a Maria Teresa Horta a contar histórias incríveis. E uma das histórias que ela contou é que quando elas iam para editar as cartas, as novas cartas portuguesas, as Três Marias, a Maria Teresa Horta, antes do 25 de Abril, foram depois perseguidas no tribunal, etc. A Maria Teresa Horta, a Maria Velho da Costa e a Maria Isabel Barreno. A certa altura, os editores, quase todos, disseram aquilo que é típico, ainda hoje é típico do intelectual português, que é epá, eu publicava, mas epá, eu gosto muito, acho interessante, só que neste momento estamos com problemas financeiros, estamos com problemas de distribuição, quer dizer, começaram todos a cortar-se. E a Maria Teresa Horta contou, eu já ouvi muitas entrevistas com ela, mas foi a primeira vez que ouvi isto, ela contou que quem se chegou à frente foi a Natália Correia, e ela disse, sim senhor, epá, eu publico-vos isso. Então ela arranjou depois os pormenores não me lembro agora, mas então a Natália Correia disse, opá, entreguem-me o livro mal possam, que eu meto diretamente na tipografia, antes que aqueles tipos possam, antes que alguém me possa chatear, e foi assim que o livro foi publicado. E eu fiquei mesmo muito espantado, porque de facto não conhecia a história, não fiquei espantado pela coragem da Natália Correia, que aprovou bastante tempo em vida, mas foi uma das coisas que esse congresso me deu. Depois, quem é que mais... Houve uma mesa em que até apareceu a Rita Blanco lá sobre cinema, houve uma série de mesas, e eles decidiram abrir e fechar o congresso com dois homens, e ter como moderadores das mesas dois homens. E houve logo umas pessoas que disseram, porquê é que os moderadores vão ser homens? Bom, primeiro porque um congresso feminista ou um congresso sobre mulheres nas artes, com esse impacto implícito, não tem que ser só para meninas. Ou seja, não tem que ser uma versão feminina do Menina Não Entra, do livro da Clube da Bolinha. E segundo, geralmente as conversas entre homens, e são entre homens, por exemplo, neste caso é evidente, pelo menos do teu lado, mas é para eu sair? Quer que eu... Não, okay. É por causa da barba. Traço sexual secundário. Mas o que acontece é que de facto, em tantos debates, a moderadora é uma mulher encantada com os homens ali, acharam graça, a Inês Pedrosa e a Patrícia Reis acharam graça a ter o contrário, a ter homens encantados com mulheres intelectuais, inteligentes e criativas e etc. E convidaram-me, foi uma honra, para fechar aquilo. E era aquela coisa, mas você é feminista, quer dizer, eu não sei o que é que sou, mas sei que há tantas mulheres machistas, aliás, o Marx disse isto muito claramente, que é o capataz é sempre oriundo da classe explorada, nunca da exploradora. Portanto, cada vez que tiverem uma amiga a dizer, ai, os meus amigos são homens, estou farto daquela gaja, essas gajas são todas umas putas, são todas umas vacas, tem aí uma mulher que é machista, mesmo sem saber que o é. E eu também sou machista sem saber que eu sou. E sou porquê? Pela mesma razão, porque sou um bocadinho fascista. Porque nasci num tanque, que era este país, onde esses valores eram dominantes. E era o que faltava, o meu subconsciente não estar salpicado. Se o da minha mãe e o do meu tio estavam salpicados por um momento, que foi a prisão do meu avô, também eu fiquei salpicado por ir àquela escola, por ler aqueles livros, por viver naquele meio. A primeira vez que eu palavrei uma rapariga, ou seja, a primeira vez que eu fiz assédio sexual, isto é uma estreia. É uma estreia junto. Estou a adorar o exclusivo. Não, é um exclusivo. Eu tinha 6 anos. E sabes porquê? Eu ainda hoje tenho vergonha daquilo, mas o que aconteceu foi... Mas contou. O poder do grupo, não, isto é catártico. Tu tens que mudar de curso. Tu olha, tu em literatura não prestas, mas em psico, como psicanalista, se calhar safavas-te. Mas... É uma opinião. Mas Não, porque tem jeito para pôr as pessoas a falar. Mas é isto que aconteceu, eu lembro perfeitamente. Consigo, não é preciso muita coisa, pois. Fala só assim. Mas eu lembro perfeitamente, do episódio. Foi no Jardim do Dr. L, eu estava na Escola 29, e a certa altura, a pressão do grupo, e reparem, naquela idade, 2, 3 anos, é uma diferença toda. Eu era miúdo, estava pela primeira vez na escola primária, e o grupo, os rapazes, têm uma iniciação ritual, extremamente precoce, que era ir a palpar as raparigas do piso de cima. Portanto, as raparigas tinham o seu apartheid no andar e nós tínhamos aulas no piso térreo. Mas havia um momento em que nos cruzávamos e eu tive que ir dar um apalpão numa rapariga. Devia ter, pai, uns 12 anos. Então, porque a certa altura... Eu tinha 6. Ah, ok. Ela tinha pai, uns 12. Porque a certa altura... um rapaz, que seria talvez o namorado dela ou qualquer coisa, pegou em mim, levou-me no ar e eu fiquei ali a espernear. Não só o apalpão resultou mal, não só eu não tinha vontade nenhuma com 6 anos, mas tinha que ser para ser homem. Um gajo vai lá, isto era prova que não és maricas. Como ainda por cima me correu mal. Mas isto era a cultura daquele tempo. Ou seja, eu cresci neste mundo. O que significa que há, obviamente, um grunho em mim. Há um português, como é que não havia de haver um grunho? Há um imbecil em mim. Há um idiota em mim, porque, apesar de tudo, Lisboa fica a 180 km de Coimbra, o que já é uma senhora de distância, mas não é suficiente. E, portanto, é aquela coisa, quer dizer, há um pesadão em mim. E eu, o que acontece é que há duas ideologias. Uma é a que eu tenho dentro de mim, os valores que eu tenho dentro de mim e que tenho mesmo que não queira. E a outra são os valores que eu escolho ter. E nós todos temos isto em nós. Nós todos queremos ser bons, queremos ser simpáticos, não queremos ser mesquinhos, queremos ser generosos, queremos, quando virmos alguém a ser agredido, não ficar indiferentes e, pelo contrário, ir vir, mesmo com algum risco físico. Queremos ser solidários, queremos limpar o que sujamos, mas depois... Obviamente que na vida real, vocês vão a uma faculdade, vão à cafetaria de uma faculdade e veem os estudantes que nós temos. Gente que não é capaz de ir pôr a chávena, de ir arrumar a chávena e que espera que as pessoas que estão lá a servir sejam criados. Ou seja, ainda hoje temos estudantes a treinarem para ser doutores, ou seja, para ter criados, e não para serem pessoas decentes. Mas todos nós... Se vamos perguntar às pessoas, se vamos perguntar, você é uma pessoa generosa, todos somos. E humildes também. E humildes, todos somos. Todos somos simpáticos. Agora, a verdade é que alguns de nós não somos, todos somos isso. O que muda, o que é que desautoriza? O nível. Há pessoas que ao longo da vida têm tendência para ter algum civismo e há outras que não têm. Há pessoas que de vez em quando leem um livro e há outras que não leem. Há pessoas que de vez em quando votam e há outras que não votam, porque era o que faltava. Há pessoas que às vezes se desviam do caminho para ser solidárias e há outras que não se desviam. Há 2 anos havia uma grande manifestação para defender os interesses dos bolseiros, dos doutorandos e dos pós-doutorandos. Eu e o meu colega Miguel Valde Almeida, amigo de há 30 anos, fomos lá, era um dia de chuva, era um frete, não nos apetecia, não éramos parte interessada, mas fomos por solidariedade. Muitos dos alunos do Miguel não foram porque, eu não apetece, eu prefiro fazer de outra maneira. Isto é, os interessados, muitos deles baldaram-se. Voltando a que livros é que eu ando a ler. Então, nesse dia, eu vi uma conferência da conferencista estrangeira que veio cá para fazer o Congresso Internacional, que era uma árabe libanesa, que escreveu um livro, Eu Matei Sherazade, e que é o primeiro livro de uma nova editora, que está aqui, com o rosto dela na capa. Não gosto muito de livros com o rosto na capa, mas é um livro em que ela, é um livro que ela escreveu para contrariar os clichês que nós ocidentais temos da mulher árabe. Para dizer que elas são muitas, são milhões, são cerca de 500 milhões, e não são todas criadas, não são todas vítimas, não são todas pessoas maltratadas. E este é o livro mais fresquinho, assim, que me ocorre dizer-te neste momento. Agora... É uma ótima sugestão. Eu acho que é uma ótima sugestão. E acho que podemos fechar por aqui, se quiser. Veja lá. Não, fechamos, que eu tenho que ir buscar o meu filho ao aeroporto. Então, vamos só dar uma grande salva de palmas ao nosso excelente convidado. Finalmente voltamos a encontrar, meu caríssimo arqui-inimigo. Ah, Sax! Exatamente. Pensavas que nunca mais me ias voltar a ver. Mas aqui estou eu. E desta não te vais escapar. Isso pensas tu, seu réptil viscoso e estupidamente ignorante de tudo o que é importante na vida? Tu não começas a falar assim comigo, senão vais ter problemas. Estás cercado! Não podes escapar. Vamos lá ver se isso vai mesmo acontecer. Eu acho que te vou passar a perna outra vez, meu grande idiota. Não sei se com um revólver na mão como tenho agora, bem carregadinho, tu vais continuar com essas piadinhas. O que é que tu me vais fazer com esse revólver, hã? Ande lá, tu não tens qualquer hipótese contra mim. Ah é? Então, pessoal, tirem as vossas armas. E agora, hein? Com 6 revólveres e 2 metralhadoras apontadas à tua cabecinha, aos teus miolos lindos, como é que achas que vais conseguir escapar? Ok, isso é uma boa questão. Não sei porque é que te mantém ainda vivo, Sax. Acho que já sei o que é que vou fazer. Pessoal, fuzilem-nos já! À beira do abismo.